Vamos falar de outro evento, né, que começa amanhã, dia 7 de setembro, aqui na cidade de Foz. Estou recebendo aqui no estúdio o Luciano Beares, ele que é presidente do Rotary Clube de Foz do Iguaçu, Três Fronteiras. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Vamos falar aí da Ecoflores 2018, um evento tradicional aqui da nossa cidade. Eu até já perdi as contas de quantas edições já foram, porque antes tinha outro nome até, né? Era Expoflor antes. Né? É, antes era Expoflor por uma questão de uma dificuldade que teve com o nome e tal, a gente mudou para Ecoflores, achamos mais interessante. Essa é a 19ª edição. Nesses 20 anos, só teve um ano que a gente perdeu, não pudemos fazer. E é um evento que atrai gente não só de Foz do Iguaçu, mas dos municípios vizinhos, né? Começa amanhã, dia 7 de setembro. Em muitas ocasiões, muitas edições, foi ali no Centro do Idoso, né? Centro de Convivência do Idoso. Sim. Neste ano vai ser ali no Charrua? Isso. Ano passado, nós mudamos do Centro de Convivência do Idoso para o Charrua, por uma questão de maior espaço para estacionamento. Lembrando que o estacionamento é gratuito, né? Não é cobrado. E nós precisamos de um espaço maior, a gente mudou para lá. Vamos falar um pouquinho aí sobre a Ecoflores 2018, porque neste ano, né, assim como nos outros anos, vai ter ali uma grande variedade, né, de tipos de plantas, flores, né, que acabam sendo aí carros-chefes, digamos assim, as flores, mas vários tipos de planta. O que é que vocês vão oferecer aí para os frequentadores? Então, a nossa feira, o carro-chefe são as flores de holambra, né? Toda a linha de holambra, plantas ornamentais, temos as árvores frutíferas e plantas medicinais. Mas esse ano nós temos uma novidade que muita gente procurava, que são as árvores cítricas, plantas de laranja, bergamota, pocã, limão também, né? Então, essa maior novidade desse ano são as árvores cítricas. Com relação a preços até, o que é que se pode esperar, né, quanto a esta feira? Porque eu sei que, além da variedade de plantas, há também uma grande variedade de preços ali oferecidos, né? O que é que podemos até antecipar para os nossos ouvintes? Então, essa feira, ela vem diretamente de holambra, né? Então, os preços sempre são bem acessíveis, são bons preços que vêm direto de holambra, dos produtores de holambra. As árvores frutíferas também vêm direto de São Jorge do Oeste, né? O Daneluz que nos traz para cá. E, então, os preços são acessíveis e com o mercado. E também vale destacar, né, que os recursos que são arrecadados ali com a Ecoflores, eles têm uma destinação especial. O que é que vocês fazem até com o que conseguem arrecadar durante este evento? Exatamente, esse é o nosso maior objetivo, né? São 50 rotarianos, mais os familiares que são envolvidos, todos voluntários. Nós, esse ano, existe uma sistemática para fazer uma votação. Esse ano, quem foi agraciado foi a APAI, ali na Avenida Paraná, né? Que será a entidade que será beneficiada. Além da APAI, nós temos os nossos projetos do Banco de Camas Hospitalares, são mais de 100 camas cedidas às pessoas. Temos o projeto dos Ursinhos do CIAT, que é um bichinho que é dado às crianças quando são atendidas pelo CIAT. Tem o projeto de Foz Cidade de Água, que foi esse mês, teve até divulgação em Fortaleza, no distrito, né, do Brasil todo, que é bem interessante, um projeto com os meninos da quinto ano do ensino fundamental. E também é destinado ao Rotaract, ao Interact, que fazem os seus projetos, e o que às vezes sobra alguma coisa a gente destina também. Inclusive esse ano a gente se juntou, nós juntamos, né, com o Rotary Clube, o outro Rotary Clube Grande Lago, com o projeto das fraldas geriátricas, que vai estar sendo divulgado dentro da Ecoflores. Nós fizemos uma doação para a compra de fraldas geriátricas, um projeto conjunto com o Rotary Clube Grande Lago. Ou seja, né, além de encontrar essa grande variedade de plantas, né, poder encontrar itens que muitas vezes não estão disponíveis aqui no mercado local, a pessoa que for a Ecoflores pode ter essa certeza justamente de que aquele dinheiro que ela investir ali na compra de flores terá boa destinação depois, né? 100% do nosso lucro, né? Nós recebemos um repasse do que é vendido, um percentual de nosso para nós, 100% desse lucro que nós recebemos. Claro, tiramos uma despesa, nós temos uma despesa bem grande para realizar o evento, 20, 25 mil reais, que o que nos ajuda são os patrocinadores. Até peço, quem quiser nos ajudar a patrocinar, podem ver que nos outdoors, por aí, a gente faz divulgação das empresas, a gente está sempre aberto, mas o que sobra 100% é destinado aos projetos sociais e também para, agora que eu lembrei, também é uma parte vai para a Fundação Rotária, né, que tem esse trabalho da poliomielite e também devolve posteriormente um valor a maior para nós fazermos outros projetos. E vamos destacar aqui também que além, né, da questão das flores, das plantas, vocês estão montando aí outras estruturas auxiliares ali, né? Quem for e não tiver, digamos assim, porque geralmente as pessoas vão em família, daí tem aquela pessoa ali na família que ela tem aquela paixão maior pelas plantas, fica mais tempo ali, enquanto outros já não tem tanto. Isso eu me incluo aí, viu? Ainda não cheguei nessa etapa de gostar de plantas desta forma. Existirão aí opções para família, para crianças, para adultos? Como é que vocês estão planejando até essa estrutura auxiliar? Exatamente. Nós teremos lá toda uma praça de alimentação, com todo produto de lanches, pastéis, churros, cocadas, né? Teremos também um pizza, né? Um standzinho que vai vender pizza. Teremos pão de queijo, café com leite. Também teremos um parquinho com infláveis lá para as crianças. Enquanto as mães estiverem lá dentro, podem ficar à vontade que as crianças estarão bem cuidadas no parquinho com os infláveis para suas brincadeiras. Amanhã, então, acontece na abertura, às 10 horas da manhã, ali no Parque de Eventos do Charrua. A feira vai até quando? A feira tem início amanhã, né? Às 10 da manhã tem o início e ela vai até o dia 16, no outro domingo, termina às 8 horas da noite, às 20 horas, né? E fica aberto aí todos os dias, né? Todos os dias. A população. Todos os dias, das 10 às 21 horas, fica aberto. Frisar também essa questão que você disse do estacionamento, né? O estacionamento não será cobrado. Enfim, perfeito. A entrada gratuita ali no evento, né? Exatamente, a entrada é franca e o estacionamento não é cobrado, né? A gente tem essa preocupação de avisar porque no Charrua sempre é cobrado, nos eventos lá é natural ser cobrado. Nós não cobramos o estacionamento. E até bom informar isso, porque, enfim, existe aquele terreno ali ao lado que é usado geralmente na Fartal para estacionamento, mas o estacionamento na Ecoflores vai ser dentro do Charrua mesmo, ali nas ruas ali do Charrua? Sim, nas ruas próximas ali do asfalto, né, tem todo uma estrutura de asfalto bem próximo, não vai ficar longe, vai ficar bem pertinho, que era uma dificuldade que nós tínhamos de levar os carrinhos até longe para as pessoas, era sofrido, né, leva o carrinho e busca, então esse ano vai ficar tudo bem fácil acesso, próximo para os carros para levar. Também nós disponibilizaremos através de uma taxa para quem comprar alguma árvore grande, uma planta grande que não tenha veículo para levar, nós teremos um veículo, né? A taxa ainda não foi definida, mas acredito que R$40, dependendo da distância. Isso para o frete, né? Para o frete, exatamente. Portanto, mais uma opção aí, eu ia até perguntar dessa questão das plantas de maior dimensão, né? Mas será disponibilizada então essa opção. E olha, desejo aí sucesso para vocês nesse evento, né? Faço convite aqui para os ouvintes da RCI para que prestigiem realmente a Ecoflores 2018. Conversei aqui com o Luciano Beares, ele que é presidente, né, do Rotary Clube de Foz do Iguaçu Três Fronteiras, falando sobre esse evento aqui na nossa cidade. Muito obrigado pela participação aqui na RCI. Nós que agradecemos, em nome do Rotary Clube Foz do Iguaçu Três Fronteiras, agradecemos a RCI por essa oportunidade de divulgação. Muito obrigado.